Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta com vocês nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Meu nome é Giliar Lopes, eu sou produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E hoje temos time completo novamente. Depois do sucesso que foi o episódio 200, eles estão de volta pra vocês aí, pessoal. Ele que é meu amigo artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza, cara. Igor já tá aí. Já tá também o nosso outro amigo de Montreal. Ele que é programador lá na BioWare Montreal. Ou será que ainda é? Fernando Seco. Tudo bom, Fernando? E aí, tudo bom? Ó, eu gostaria que me apresentassem agora como Cartridge Sucker, hein? Cartridge Sucker. É uma boa introdução. O chupador de cartucho do Nintendo Switch, Fernando Seco. Daqui a pouco a gente lembra pra vocês como que isso aconteceu. Mas também está aí com a gente o meu vizinho game designer no time FIFA aqui na EA em Vancouver, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafael? Beleza? Beleza, beleza. Semana passada, rapaz, foi o episódio 200. Fez um sucesso danado. A gente fez uma live jogando Mario Kart 8 no Nintendo Switch. Quem não assistiu ainda no YouTube, onde tem muito mais detalhes, você vai poder ver a nossa jogatina e o porquê que o Fernando Seco teve que lamber duas vezes o cartucho do Nintendo Switch. É só ir lá no youtube.com/podquestbr e ver o episódio 200 pra lá de especial que a gente fez em loco, né? O Rafa e eu aqui em casa, o Fernando e o Igor lá na casa do Igor. Foi muito maneiro. E depois, no podcast, cara. O danado do Zabuzeta, nosso editor querido, um abraço pra ele. Ele fez uma grande surpresa pra nós. Ele montou um podcast diferenciado, onde durante as corridas, como não tinha muita coisa pra se falar num podcast, ele inseriu áudios de vários ouvintes que nos mandaram mensagens sobre o episódio 200. Queria agradecer a cada um de vocês que mandou mensagens. Eu vou contar já já, né, que na segunda-feira, quando o Zabuzeta terminou de editar, eu tava viajando e eu ouvi, cara, no avião, a caminho lá do meu destino e, cara, eu fiquei emocionado, sinceramente, porque as mensagens de vocês falando como o podcast mudou a vida de cada um foram realmente, cara, sensacionais. Então eu queria agradecer todo mundo aqui um por um. O Caio Corraine, meu amigo lá do Jogabilidade, o Márcio Barrios, meu amigo lá do Super Amigos, o Renan Foca do Jogazeira, o Rafael Correia, o Bruno dos Santos, o Skitter, a Bels Heiser, o Edward Facundo, o Pot Hicks, que é o William Molinari, a Gabriela Jorge, o Ricardo Silva, Wilkinson da Holt, o Davi Franco, o Iro Yamamoto, o Brawler Lopes, o Johnny Santos do Super Amigos, o Diogo Queiroz e o Tabriz Vivekananda. Todos eles mandaram, cara, mensagens por áudio, tiraram tempo aí, né, e acharam que deveriam mandar uma mensagem falando o que o podcast significa pra eles. E isso, cara, pra gente realmente faz tudo fazer sentido, né, realmente dá uma motivação a mais. A gente saiu daquele episódio depois da edição dos Abuseiros, a gente saiu super energizado pra fazer muito mais conteúdo pra vocês aqui. Eu posso falar por mim, mas eu acho que a galera toda do podcast achou isso também. Então, muito obrigado pra todo mundo, cara, que você que não ouviu ainda, vai lá, corre lá e ouve lá o episódio 200, que foi realmente especial. Tanto o podcast quanto o vídeo no YouTube foram muito maneiros. Mas a gente vai começar o episódio 201 aqui, porque a vida continua, o podcast anda pra frente. E se você acompanhou nossos canais essa semana, você viu muita coisa acontecendo, hein? Teve muito, muito movimento. Então, na semana passada, antes do episódio 200, o Rafa fez um stream de Mass Effect Andromeda, né? Um Desconstruindo Mass Effect Andromeda, que você pode ver no nosso canal do YouTube. Depois, o Igor, né, fez, no dia que saiu o episódio 200, uma live de Prey, sozinho, você e os patronos por áudio, né, Igor? E jogando Prey pela primeira vez, assim, sem nunca ter visto nada e toda a sua reação de primeira. Algumas pessoas participaram bastante, foi legal, comentando, me ajudando um pouco. É, então, eu tava assistindo na volta, tava voltando da viagem, tava no táxi, tava vendo um pedaço da live de Prey que o Igor de Castilho fez, então olhem lá no nosso canal do YouTube. E também quem tava ligado aí viu que na quinta-feira estreou um novo programa, um novo quadro no nosso canal do YouTube, youtube.com/podquestbr, que é o Joga Essa Ideia. O que que acontece nesse quadro, Igor de Castilho? Conta pra gente aí, como é que funciona? A gente tava pensando em como incorporar mais coisas que a gente pode fazer durante a semana, e uma das coisas que a gente queria era fazer deu um drop de podcast, né, naquela semana, pra quebrar a semana em dois, assim, você que acompanha a gente na terça-feira e fica com saudade aí lá pro metade da semana, já pro finalzinho. Tem um monte de gente assim, sabe? Tem. E aí, sempre pede pra gente fazer mais, a gente pensou, pô, vamos fazer um quadro que a gente acha que combina muito com o modelo até do YouTube, que é a gente streamando em ao vivo, né, com a webcam, conversando com o pessoal que tá ao vivo, e discutindo um design, uma ideia de design. Então, a gente sempre tem essas ideias malucas, assim, que a gente surge, que a gente fala, puta, isso dava um jogo massa, mas a gente, sendo bem francamente, a gente, com a vida ocupada que a gente já tem, a gente nunca vai sentar pra fazer esses jogos. Então, a gente sempre fala que a ideia é a parte menos importante, né, do desenvolvimento de um jogo, a execução que é mais importante. Então, pra exercitar essa filosofia, a gente resolveu criar esse bloco que a gente vai joga uma ideia dessa que a gente até gosta bastante, pessoalmente, e dispõe aí pro pessoal explorar e dizer o que que tem de errado nela, como faz isso virar um jogo. Geralmente quem fala o que tem de errado é o Rafa, né? E aí o pessoal da comunidade que tá acompanhando pode também dar ideia, e vem umas ideias bem bacanas e tal. E é o exercício da semana de design, assim, na prática, né? Então a gente não vai um bloco, não é pra questionar sobre jogos, é pra sentar e fazer um brainstorm de um jogo, assim. Só vou dizer que o Igor é biased, que fica dizendo que teve um episódio, ele falou que o Rafa que fica mais biased impossível. Mas é, o papel do Rafa é esse, cara, é falar pra gente por que que a gente vai falhar na execução das nossas ideias. Mas foi bem massa, pessoal. Quinta-feira deve ter mais, a gente queria que se participasse. Na próxima quinta-feira vai ser uma ideia minha, então. Aí, ó. Ih, agora... Eu quero ver vocês destruírem a minha ideia. Então. Ou vamos fazer um jogo, assim, ó, onde você começa, você pega um barco e vai pra um farol, assim, e desce um elevador e, tipo, sai a abelha da sua mão, assim, sabe? Aí tem um cara numa roupa de mergulho, assim, com um drill no braço, assim, saca? Pô, ia ser do caralho. Acho que essa tua ideia seria muito melhor se, em vez de tu usasse um barco, tu caísse de um avião, cara. Olha só. Ia ser muito mais legal esse jogo. Your reference. Porra, velho, descobriu, porra. Achei que era original. Ó, quinta-feira então, hein? Toda ali da 10h30, 11h, a gente tá acertando o horário ainda de Brasília, na noite, né? Porque a gente tem que chegar do trabalho. Lembrando que quem tá em Vancouver aqui, por exemplo, tá 4 horas a menos do que o horário do Brasil. Mas nas quintas-feiras, fica ligado aí. Cara, segue a gente no Twitter, hein? Que a gente avisa sempre lá. PodQuestBR no Twitter. Segue a gente pra você acompanhar. Joga essa ideia e quaisquer outros novos conteúdos que a gente, porventura, decida começar a fazer lá no YouTube. E lembrando, né, esse último episódio a gente fez a ideia do Igor, né, a gente comentou sobre ela, que era um jogo de um vampiro que vai chupando o sangue dos inimigos e ganhando seus poderes, e aí a galera do chat elegeu o nome do jogo, que ficou Chupavania, que foi muito bom. Então, nas próximas vezes a gente vai tentar sempre fazer a galera do chat escolher o melhor nome. Foi o Vinícius Curto, nosso ouvinte aí de longa data, que deu o nome desse último joguinho que a gente fez no Joga Essa Ideia, quinta-feira passada. Gostou disso? Dá uma olhada lá em youtube.com/podcastbr, onde você acha todo o nosso conteúdo no YouTube. Alguns avisos aí. O Boleiragem número 27, os meus amigos. Pombo, Chacal, Robinho e Pluff. Esses são os nomes de trabalho deles. É o quarteto, rapaz, sinistro. Eles são meus amigos que têm o podcast Boleiragem sobre futebol. E eles me convidaram para participar do episódio 27. Foi sobre diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Então, dêem uma olhada lá no 10ou2.com.br. É o blog deles, onde eles postam o podcast Boleiragem número 27. Eu participei. Muito obrigado pelo convite e tô esperando o próximo já, hein, pra gente bater mais um papinho sobre futebol. E essa semana também, como eu comentei no episódio 200 que isso tava pra acontecer, cara, fim de semana passado foi uma correria, hein. A gente fez o episódio 200 presencial, um stream live, uma parada diferente, jogamos Nintendo Switch, o Seco lambeu o cartucho, eu também depois provei o cartucho no final pra ele não ficar sozinho, né, e no dia seguinte, cara, eu tinha viagem cedaço, assim, 5h30 da manhã, eu já tava acordado e saindo de casa pra ir para a nossa sede da EA em Redwood Shores, na Califórnia, né, perto de São Francisco, ali na Bay Area. Primeira vez que eu fui lá em Redwood Shores. E o que aconteceu foi que eu fui convidado pra falar sobre a minha história, sobre como é que é um brasileiro estar dentro de uma empresa grande como a EA, quais foram as dificuldades que eu encontrei e tal por ser brasileiro e latino, né, na empresa. Isso é uma iniciativa dentro da EA de promover a inclusão dos funcionários hispânicos e latinos. E aí o primeiro evento dessa iniciativa foi esse, onde eu fui convidado pra participar. E um dos motivos que eles chegaram até mim, né, apesar de eu ser funcionário da EA, uma empresa gigantesca, mas esse pessoal descobriu o podcast, rapaz. E viram que lá tinham, né, eu, o Rafa, que somos da EA, e o Seco, que é da BioWare, que também faz parte da EA. E aí entraram em contato comigo e perguntaram se eu tinha interesse, né, de participar disso. E é algo que eu realmente acho que é importante, né, ainda mais porque tem muitos latinos, muitos brasileiros no nosso estúdio aqui em Vancouver, né. E eu achei interessante a ideia, nós conversamos várias vezes e eles me convidaram pra ir lá. E aí nesse evento eu pude conhecer o nosso Chief Marketing Officer, né, que é o Chris Bruzzo, cujos pais são argentinos, ou um dos pais dele é argentino. Então ele tem uma conexão também com a América Latina, né, através disso. E aí ele já me apresentou lá falando, olha, que eu tinha um podcast e tal, chamado Podquest e tudo. E durante a apresentação eu falei bastante do trabalho que a gente faz aqui, que é de devolver um pouco das oportunidades que a gente tem, né, de trabalhar com o que a gente ama aqui fora pra galera que tá no Brasil ou que esteja em qualquer parte do mundo, mas que fala português, um conteúdo diferenciado assim. E o próprio pessoal da EA também apreciou bastante, né, deram muitos parabéns, assim. E esses parabéns, obviamente, se estendem a vocês também, Igor, Fernando, Rafa, pelo trabalho que a gente faz aqui. E foi bem legal ter a oportunidade de falar sobre, né, a minha história, sobre o podcast, e vamos ver o que mais eu vou poder contribuir nessa iniciativa bem legal, bem nobre da EA, de promover a inclusão dos latinos e hispânicos na empresa. E aí vamos ver o que dá. Mas foi legal, foram dois diazinhos lá na EA em Redwood Shores, na Califórnia, que eu tive a oportunidade de passar, foi bem maneiro. Pena que foi tudo muito em cima da hora, assim, né, gravar o episódio 200 no domingo. E aí eu até contei, cara, falei pra eles, porque eu tinha acabado de chegar, né, no voo, na segunda-feira eu ouvi o episódio 200 editado, e eu contei pra eles a história do episódio 200 e como os nossos ouvintes, né, muitos deles, quase 20 pessoas diferentes, deram mensagens pra gente dizendo por que o podcast é importante pra eles. E aí quando eu contei isso, realmente o pessoal da EA, né, foi mais uma demonstração do quanto é legal, quanto você pode fazer, o quanto você pode contribuir, só doando um pouco do seu tempo, assim, fazendo uma iniciativa dessa. Então, foi bem maneiro, uma experiência diferenciada que eu tive, e aí eu tenho só a agradecer o pessoal da EA pela iniciativa e ao pessoal do podcast, pelo podcast existir e dar essa oportunidade pra gente. Bem legal. Mas então, começando os trabalhos aqui do episódio 201, que vocês não querem só ficar vivendo de vizinho e conversinha fiada, né? Ah. A gente... Vai ser, Pedro. Pô, falta propaganda. Sadia. Salsicha Sadia. Todo mundo tem salsicha Sadia. Todo mundo não. Só você, Pedro. Você que é de Concórdia. Você já fez um comercial de graça. Não, pois é, pô. Não sei não, acho que a família do Fernando é dona da Sadia, hein? Então, começando os trabalhos aqui do episódio 201, que você não quer ficar aí só vivendo de anunciozinho, conversinha fiada, a gente tem um podcast pra fazer. Então, vamos começar do jeito clássico, perguntando pra mesa aqui do podcast o que eles têm feito, jogado, assistido, que seja interessante comentar, conversando com você, que sempre tem alguma coisa pra comentar nesse quadro, Rafael Kunen. O que você tem jogado, assistido, o que queira falar pra gente aí? Terminei Prey. Como assim, cara? 40 horas, cara. Ó, minha pilha de jogos. Só pra tu saber. Zelda, tu terminou? Terminei. Mass Effect Andromeda? Terminei. Horizon Zero Dawn? Não, esse não terminei. Esse é o próximo que eu tô voltando. Persona. Persona também não terminei. Persona, boa sorte de terminar. Rápido, assim. Pois é. Daí terminei Prey, pô, muito legal. Tô até empolgado pra jogar de novo, mas eu vou dar um tempinho, mas eu vou jogar de novo. Daí teve um flash sale na PSN ontem, daí eu comprei 3 jogos. Por $59, Três jogos que eu já acabei 2, essa noite mesmo, agora, que desde manhã já tinha acabado sozinho. O deles não é nem jogo, é um, acho que é um DLC, mas ele é sozinho, vocês não precisam do jogo pra jogar, que é um do Infamous 2. Ah, sei. First Light, eu acho que é o nome. Comprei esse, eu comprei No Man's Sky, que tava barato e eu que queria isso, jogar. Que isso, cara? Se eu vou falar mal, pelo menos eu vou jogar pra falar mal. O No Man's Sky, se pagasse pra você jogar, ia dar caro. Não, mas não, agora é depois dos 18 updates. Depois que saiu de beta, Depois que saiu do beta. Então, eu li isso também, que depois de todos esses updates, que lançaram mais conteúdo e tal, que o jogo até tá legalzinho. Então, daí eu comprei. Até vale $15. É. E outro foi Technomancer, que é um jogo da Spider. Do estúdio, que eles fizeram Mars Warlogs. Jogou uma bosta, mas eu gostei do nome da empresa. Na verdade, é a minha empresa, Spider Studios. É tipo, tu vê assim que não é um estúdio fodão, gigante, que é pouca gente fazendo, sabe? Pensei que tu ia falar, tu vê assim que não é um estúdio bom, sabe? É um estúdio de merda. Não, cara, não, o jogo, ele é bem feito, assim, sabe? No sentido de, tem bastante coisa a favor do jogo, assim. Ele é um RPG, um projeto ambicioso. Uhum. Dizem eles que são um RPG de mais ou menos umas 40 horas. E é legal, assim, fácil, mas tu percebe ali que pra fazer um jogo desse jeito, que tu vai competir, já tá entrando no território de Mass Effect, Witcher, sabe? Não é trivial. E eu acho que vale, assim, ver qual é o trabalho que dá baseado no, nas coisas que take for granted, assim, né? Que a gente acha que vem de graça com o jogo, mas que não é tão simples assim, sabe? Vai fazer. E jogando esse jogo, tu vai percebendo esse falha. Tu joga um jogo de sucesso, pega o Witcher 3 ou a trilogia do Mass Effect, e tu não percebe o quanto o jogo é imperfeito pela falta de imperfeições que ele tem, sabe? Porque tudo tá certo ali, então tu não tem de onde reclamar, né? Mas tu vê um jogo desse que eles tentam fazer algo parecido, mas tem as imperfeições, mas tu vê que eles estão na direção certa. Eu acho que não demora muito pra eles lançarem um jogo que vai estar no nível AAA que as pessoas esperam, sabe? Entendi. Rafa, eu preciso te apresentar pra uma galerinha no Twitter pra você ver que sempre tem do que reclamar. Mas tudo bem. E você, meu amigo Igor de Castilho? Vou te perguntar primeiro da parada que eu sei que você jogou, que todo mundo viu. O que, que você achou de Prey? Cara, eu curti bastante. É bem surpreendente, sim, o quão bacana esse jogo é. Surpreendente, cara. É, porque eu acho que a gente não esperava, sabe, que o jogo fosse sair tão bacana, assim. Eu acompanhei os vídeos e tal. Eu já sabia que ia ser um jogo legal. Ele consegue ser melhor que o que a Arkane tem feito com Dishonored, assim, eu acho, sabe? Dá pra ver que é uma equipe bem talentosa, assim, mas eles estão inteirando nesse gênero e evoluindo bem rápido, assim. Eu ainda acho que tem muita coisa de Half-Life 2, né? Assim, saca? Tipo, tem, com a certeza. Primeira arma, você pegar, sabe, tipo, uma chave inglesa e o pé de cabra, e o bicho ser tipo um crab, assim. No BioShock, a primeira arma é uma chave inglesa também, cara. Ah, é verdade. E no System Shock 2 também é. Ok. Mas tem a roupinha dele, é muito Gordon Freeman. Mas o nome do personagem é Morgan. Morgan Freeman. Uma outra referência que eles usaram o System Shock 2 como referência pro jogo é o próprio nome de uma das tecnologias que ele tem no jogo. Eu não vou falar porque o Giliar vai sacar quando ele jogar o jogo. Ah, obrigado. Agradeço. Porque pra variar, eu não tive tempo de jogar o suficiente ainda. O nome da tecnologia é Ken Levine. Você usa um Ken Levine pra matar todo mundo. Não, uma tecnologia fictícia no jogo, ela tem um nome. E quando o Giliar vê esse nome, ele já vai sacar a referência. Ele tem jogado bastante Zelda e... comecei a assistir a segunda temporada de Attack on Titan. Yeah! Maneiro. Legal, né? Tá maneiro. Eu adorei a primeira, mas eu tô com preguiça de voltar. Tá maneiro? Então, cara, eu gosto bastante de... eu sou bem chato com isso, tá? É o meu gosto, tá? Não é se o... você não falasse, a gente não tinha percebido que até hoje. Os fãs de anime não vão se incomodar com isso, como eu me incomodo, sabe? Uhum. Eu gosto muito do primeira temporada de Attack on Titan, quando o problema é a dinâmica de ter esses zumbis gigantes entrando na cidade, comendo todo mundo, e sabe como você enfrenta os próximos 10 segundos, sabe? Sim. Eu não gosto tanto quando entra nas teorias de conspiração, sabe? Começa a mostrar que tem um inimigo esse, que blá blá blá, blá blá blá. A segunda temporada tá descambando pra isso, assim. Mas tem coisas muito legais ainda dessa primeira parte que eu gosto, sabe? Então tem umas sequências muito boas, que é essa história de, cara, a gente tá aqui, eles estão em volta, como que a gente vai sobreviver, qual que é o próximo plano, e tá dando tudo errado, e fulano que eu achava massa morreu, e fulano que eu achava massa morreu, e fulano, sabe? Tipo, isso é bem massa. Fulano que eu achava massa morreu é Game of Thrones, cara. Não, cara, pós muda tudo, sabe? Tipo, agora, você gosta do personagem? Foda-se. É, a segunda temporada de Better Call Saul continua fantástica. Vocês têm que ver, cara. Quem curtiu Breaking Bad sabe por que Breaking Bad era bom. Better Call Saul é escrito tão bem ou melhor. Tá muito bom mesmo, tá muito maneiro. A gente também tá vendo a terceira temporada de Fargo, que é a mesma coisa, aquele dry humor do Fargo tá lá presente. Estamos gostando bastante. Tem mais um episódio pra ver hoje, mais tarde. E, cara, a televisão tá bem foda. Prey, eu joguei um pouquinho, experimentei e assisti o Igor jogando também. Depois eu fui ver o stream inteiro. Mas essa semana não deu tempo de fazer muito mais coisa, não. Fernando, vou adivinhar que pra você também foi uma semana muito corrida, né? É, tem sido, desde que o jogo shippou. Como assim? O jogo termina, lança e você tá mais ocupado ainda. Como é, assim? Pois é, né? Depois que o jogo shippa e, tipo, tem um reshuffle, projeto, etc, etc. E aí? O que que aconteceu? Então, vocês devem ter visto na Kotaku uma matéria que falava que BioWare Montreal diminuiu o tamanho e a maior parte das pessoas foi transferida pra Motive, pra diferentes projetos. Isso foi meio que uma decisão de melhor utilização de recursos que a EA tomou, né? Sinceramente, eu achei muito esperto que eles fizeram. A Motive tá crescendo, tem os projetos deles e é muito difícil achar profissionais sêniores e principalmente com muita experiência em Frostbite. Então, BioWare Montreal tem bastante disso. Na visão da EA, Montreal sempre foi EA Montreal. Nunca existiu fisicamente uma BioWare Montreal. Existia grupo da EA Montreal que ajudava BioWare em Edmonton, sabe? Mas que era BioWare Montreal. Então, pra eles, mover recursos de um projeto pro outro dentro de Montreal faz mais sentido, sabe? Sim. Tanto que tava no mesmo prédio, né? O BioWare, a Motive, sim, esses times estão juntos. Você levanta o pescoço e dá oi pra alguém da Motive, assim, sabe? Entendi. Todo mundo já é bem amigo, todo mundo já se conhece, tudo tranquilo, sabe? Eu acho que eu percebi, por exemplo, uma grande dificuldade de algumas pessoas que, na cabeça deles, eles entraram na BioWare, sabe? Eles vão entrar na EA. Então eles não conseguem se ver embaixo da umbrella da EA, sabe? Uhum. Então, mesmo eles estando na BioWare, que é dentro da EA, eles não se imaginavam desse jeito. E quando foi dito pra eles, não, você tá na EA, sabe? A BioWare é uma parte da EA. Eles meio que tiveram um choque cultural, assim, eles estão ainda meio se recuperando, assim. Mas pra mim foi tranquilo, assim, porque a gente não só ajuda vários projetos dentro da EA, conversa com gente de todo lugar do mundo que trabalha pra EA. Uhum. É normal, é natural, assim, sabe? Durante as próximas 6 semanas, provavelmente no final de julho, vai ter minha transferência oficial pra Motive. E enquanto isso, eu vou continuar ajudando no projeto secreto, Macacos. Ó! Oh. Tá bem bacana, assim. Porque eles não chegaram assim, disseram, tipo, todo mundo vai pra Motive. Não, chegaram assim, ó, seguinte, tem esse projeto. A gente gostaria de dar as pessoas pra esse projeto na Barber, esse projeto na Motive. Quem gostaria disso pra qual projeto? Segue assim, confirmando, sabe? Que Donkey Kong pra Switch vai ser feito pela Motive. Fernando não comenta em rumores de Igor. Isso aí, garoto. Boa resposta. Cara, rumor eu posso falar o que eu quiser. O rumor é meu, eu que inventei. Eu só não preciso comentar, né? É bem interessante, assim, porque, novamente, é uma mudança estratégica que faz todo sentido. Se você é um pouco racional, você vai ver que faz todo sentido. E aí é interessante ver a reação de outras pessoas e tal, e como a empresa mesmo tá lidando com isso. Tá sendo bem interessante, assim, sabe? É, pra quem tá de fora, como a única informação que tem é o que sai num press release oficial, então fica muita especulação, né? Mas a gente que já tava conversando com isso, sobre isso em off há algum tempo, eu acho legal as pessoas terem a oportunidade de ouvir direto de você que tá aí no meio dessa situação toda e você falando que, cara, é uma coisa natural, faz parte, você tá dentro da EA e não quer dizer que você não vá nunca mais fazer projetos da BioWare, entendeu? Até porque da mesma forma que você nesse momento foi chamado pra ajudar um projeto que tá precisando de talento, daqui a pouco tem outro projeto que precisa do talento, talvez um projeto da BioWare novo ou numa IP já existente, ou seja lá o que for, né? Eu senti muito isso também quando a gente começou o port pro Frostbite do FIFA e começou a conversar com outros times que já tinham feito jogos no Frostbite, um deles a BioWare, por causa do Dragon Age Inquisition na época, né? E quando eu visitei a BioWare Edmonton, eu senti um pouco disso que você falou, de eu estar num time e eles em outro, sabe? Eu sou EA e eles são BioWare, sabe? Não que isso tenha prejudicado nada ou que eles me tratassem de forma diferente, mas tinha esse... Toda vez que a gente conversava, a história era, o jeito que a gente faz é assim, entendeu? E o que vocês vão fazer talvez seja diferente. Eu não tinha a gente e vocês, sabe? Pra mim era tudo a mesma coisa. Inclusive teve gente da BioWare Edmonton que ajudou no port do FIFA. Acho que foi a primeira vez que eles trabalharam num projeto que não era da BioWare. E isso foi interessante de ver como foi que muito, eles lidaram foi com isso. Foi muito bom, na verdade. Ah, imagino que sim. Pra BioWare, imagino, porque um RPG é esse clusterfuck de ideias que em algum momento tem que shippar, assim, sabe? É. E enquanto um FIFA é tipo foco, foco, foco... O risk management, sabe? Total. Então, acho que foi muito bom pra pessoal, os technical directors, os produtores e os senior programmers que ajudaram pra meio que dar uma nova perspectiva, tipo, como você faz o scope de jogo, sabe? Se tem uma coisa que FIFA precisa fazer, é gerenciar o scope direito, assim, né? Sim, por exemplo, pra quem tá ouvindo, pra você ter uma ideia, quando você faz um RPG, você tem que ter história, você tem que ter narrativa, aí você tem que pegar o gameplay que vai juntar tudo isso, aí você tem que dar o loop do gameplay, que é o que o jogador vai fazer nisso, em quest, se ele vai fazer, sei lá, crafting, se ele vai fazer mining, sei lá o que. Então, esse loop, você pode fazer protótipo quando você quiser, você pode fazer, gastar muito tempo fazendo isso, e isso pode comer mais tempo do que você percebe, assim, sabe, nessa brincadeira. Ah, muito mais. E em algum momento você tem que definir onde termina essa brincadeira e onde vira feature, sabe? Uhum. Então, num projeto de 5 anos, é muito fácil perder tempo achando que tem tempo suficiente, sabe? Sim. Quando você olha um tipo de jogo do FIFA, ele vai ter o quê? Uns 3 meses aonde, se você não consegue botar alguma coisa no jogo funcional, praticamente redonda, não vai entrar, assim, sabe? Porque não tem tempo de testar, não tem tempo de balancear, não tem tempo pra fazer nada. Então, o risk management é fenomenal. Assim, sabe? Tipo, não tem como tomar um risco num produto desse, senão você não consegue shippar, porque você não faz o jogo em 1 ano, você faz o jogo em 8 meses e tem todo o testing, shipping, tá. Então, acho que foi muito bom nessa época, assim, sabe? Teve muitas discussões, assim, tipo, de troca e tal. Mas é outra coisa, assim, que eu fico bastante feliz, na real, porque eu vou estar trabalhando num projeto bem, bem massa, eu acho. É muito massa, mas eu não posso falar pra vocês. Pois é, legal isso, né? Fazer vontade pra vocês por um monte de tempo. E, assim, troca de experiência, aprender mais coisas, assim, sabe? Como engenheiro, tudo que eu quero, assim, sabe? Claro. É bem empolgante, assim, sabe? Mas, novamente, assim, uma coisa boa que é muito, muito legal. Não teve layoff, não teve nada, assim, sabe? Que ótimo. A não ser que as pessoas dizem assim, eu não quero trabalhar pra EA, porque eu trabalho pra BioWare. Daí, tipo, o cara não entendeu, né, a mensagem. Mas aí todo mundo teve oportunidade. Quem quis, por exemplo, ir pra Multi right away, fez entrevista, que foi o meu caso. Como eu sou careca e bonito, todo mundo me quer. A Jade Raymond te escolheu a dedo, né? Olha, por si, ó, eu vou dizer uma coisa na boa, assim. A Jade Raymond é uma das managers mais massa que eu já vi, assim, sabe? É, cara. Ela tá sempre no forco, pessoal. Quando a gente faz as festas, ela entra nos grupos, começa a conversar, se apresenta, pergunta o que a gente faz. Maneiro, pergunta o que tá achando, pergunta as dificuldades, pergunta se tem alguma coisa que ela pode fazer. Praticamente um Todd Howard. Ó, o Igor, né? O Igor botando a pica dele na mesa, né? Eu não conheço tadinho. Mas, assim, é porque, querendo ou não, ela responde diretamente pro Andrew Wilson, sabe? Ela é uma VP, sabe? Ela é uma das super alta na hierarquia, assim, sabe? E ela é uma pessoa super focada, super simples, assim, sabe? Bem envolvida com o time. E isso Maneiro. É muito legal, saca? É bem empolgante, sabe? Ter uma âncora dessa, assim, dentro do estúdio, assim, sabe? Claro, cara. Ela não responde pro Patrick Sutherland, então? Eu acho que ela responde pro Patrick, mas eu não sei exatamente a hierarquia, assim, sabe? Porque eu sei que ela é VP. Patrick Overlord of Gods, né? Tipo, é o VP do estúdio. Se ela é a head de um estúdio, ela responde pra ele. Ela responde pra ele, né? Tudo que é desenvolvimento em si de jogo passa pelo Patrick, né? Entendi. Mas tá tudo tranquilo, assim, sabe? Bom, eu quis falar desse negócio porque eu acho importante, assim, que é um loop da indústria de videogame que não acontece sempre, mas que é importante a gente discutir, assim, sabe? O pessoal entender que não é, tipo, preto ou branco, sabe? É, e como eu falei, as pessoas têm a mania de achar que é tudo preto ou branco, entendeu? Ou é uma medida do bem ou é uma medida do mal. E, cara, isso aí é super normal. Você tá encarando, eu acho, da forma que deve ser encarado, que é como um aprendizado, né? Como uma oportunidade de trabalhar com gente diferente, em projetos diferentes, numa empresa que te dá essa chance que é a EA, cara. Quantas outras aí, quando você termina um projeto, simplesmente desmantela o time? Então é muito legal, inclusive, saber que dos seus colegas, né, todo mundo foi dado uma oportunidade. Se o cara não pegou é porque ele não quis, mas a grande maioria, imagino que tenha abraçado, né, ser com uma nova oportunidade, seja na Motive ou seja em outro projeto. E, cara, com certeza você vai se divertir e aprender bastante trabalhando com a Jade Raymond e a galera da Motive. Até me sinto quase veterano já da indústria, né, tipo, fazer chip claro. Em Deus Ex, você é. Dragon Age, Mass Effect agora, tipo, uma coisa nova. Assim, sabe? De nós quatro aqui, você é o que mais fez os jogos foda, cara. De conversar com o pessoal no estúdio, assim, é massa, assim, sabe? Ah, porque a gente fez desse jeito nesse jogo, a gente, sabe, isso deu errado. É bem massa isso, sabe? Essa dinâmica é bem interessante. Mas eu queria sugerir, já que o Igor falou de um anime, eu já falei no passado, mas queria reforçar. Se alguém tiver tempo pra assistir Berserk, tem no Crunchyroll. É, você fala sempre. Começa com Heavy Metal, termina com Heavy Metal e é o anime mais metal do mundo, assim, sabe? É ridiculamente violento. Já gostei. E história super boa, assim, sabe? É um remake daquela década de 80, de 90, ou não? É inspirado no mangá, né? Então ele segue o mangá. Tem até no Netflix, se alguém quiser assistir, tem a primeira parte do Berserk, que é uma hora e meia, um longa, que conta... Na verdade, são três partes, no Netflix só tem uma, mas essas três partes juntas pra contar o que aconteceu com o Guts antes de começar o Berserk que tem no Crunchyroll, assim, sabe? Ah, uma prequel maneira, entendi. A coisa que eu acho mais foda de tudo, assim, começa a série, ele é um carinha comum, obcecado por ficar mais forte, assim, sabe? Então ele tem uma espada gigante. E cada vez que ele vai ficando... Ele vai ganhando, ele vai arriscando a vida dele, tipo, ele vai ficando uma espada maior, assim, sabe? Cada vez mais forte. Até que tem uma hora, assim, cara, que ele tem, tipo, uma tora nas costas, assim, sabe? E a história é super bem escrita, assim, sabe? E se você ler um mangá, assim, o mangá é fascinante, sabe? Sugiro fortemente. É Dragon Age, é tipo Dragon Age Origins. Caralho, raw, assim, cru, assim, sabe? Super violento, é massa pra isso caralho. É bom. O Matando Robô Gigante fez um episódio do podcast deles sobre Berserk há bastante tempo já, e eu fiquei muito curioso, e agora o Seco falando o tempo todo, né? A gente tem que ir lá conferir Berserk. O assunto principal do episódio 201, olha só. Passamos a barreira dos 200 episódios, cara. Quem diria? Isso aí, parece o Rafa chegando em primeiro do Mario Kart 8. Aliás, como o Rafa ficou, rapaz, pilhado daquele dia. Puta que pariu. Ele tava aqui na sala gritando, cara. Chupa! Chupa! Muito engraçado. Mas então, ó, já falei. Quem não viu isso, vai lá no podcast BR no YouTube pra assistir o episódio 200, que foi muito foda. Mas aí, vamos pro assunto principal do episódio 201, que a gente separou pra vocês, que saiu no nosso chat aqui essa semana. Vamos lá. Rafael Kunen, diga pra mim sobre o que, que nós vamos falar hoje no podcast. Acho que a gente tava conversando, né? Durante a semana, daí surgiu um assunto que era a intersecção entre videogames e filmes, seriados, que for, né? Acho que o Igor começou a falar. Por que, que é tão bosta? Por que, que é tão bosta? Porque e dificilmente, dos dois lados, de videogame que é baseado em filme e seriado, ou filme e seriado que é baseado em videogame. Todos eles são bosta. Dificilmente tem alguma coisa que é boa, sabe? Até não muito tempo atrás, quadrinhos dessa realidade, mas tem mudado, né? Batman tá aí pra mostrar que é possível, né? Fazer essa intersecção de mídias. Então acho que dá um fórum aqui pra gente discutir por que que algumas mídias dá certo, por exemplo, livro, quadrinhos, e algumas dá errado, tipo filme, seriado. Agora eu fico curioso, você acha que Batman, o Arkham, é uma adaptação do quadrinho ou do filme? É do quadrinho, total. Com certeza, dos quadrinhos. 100% dos quadrinhos. Porque a época que foi planejado pra ser lançado tem a ver com o lançamento, com os outros filmes da Warner, sabe? Então, ele só existiu porque os filmes estavam pra sair, então uma coisa meio que puxou a outra, mas obviamente o personagem do games vive num universo separado do filme, né? Sim, eu acho que os filmes voltaram a tornar Batman mainstream, assim, né? De novo, não só com relação ao que eram os quadrinhos, eu acho que daí os filmes revitalizaram, sabe? Porque até os filmes antigos, tirando os do Tim Burton, eram uma bosta, sabe? Então, esses filmes novos voltaram a mostrar como Batman é um personagem legal, assim. Mas o jogo em si foi baseado na propriedade intelectual do Batman. Então, mas a propriedade que eles têm pra filmes e jogo, não? Não, tudo bem, tipo, não faz diferença pra nossa conversa, só achei curioso. Não, mas eu acho relevante sim, cara. Eu acho importante porque muito do que você vê na história do Batman série Arkham veio quase que diretamente de partes de quadrinhos. E não veio de nenhum filme, não tem nenhum filme que se foca aqui naquela história. Mas tem sim histórias de quadrinhos que se focam em uma invasão do Arkham, né? Os detentos tomando conta do asilo Arkham e a história toda do Amadeus Arkham. Isso tudo aí tá bem documentado nos quadrinhos. Altamente recomendado toda essa série de quadrinhos sobre o Arkham. E tem o fato de que o Hugo falou, né? De que a Warner tem o direito das animações, filmes, e o estúdio da Warner fez o jogo, né? Uhum. E é uma propriedade intelectual que eles têm e eles têm que lidar com cuidado. Não é Batman, tipo, Batman é o Homem-Aranha da DC. É o único herói que presta. Opa, da DC. É verdade. Bom, que ele é o único herói que presta, eu concordo. Agora, que ele é o Homem-Aranha da DC, eu acho que é fanboyismo falando um pouco forte demais aí. Não, quero dizer que ele é o carro-chefe da DC. Pega a DC e tira o Batman. Tem Aquaman. Em que... boa, Igor. Então, ele é o carro-chefe. Ele é o personagem principal daquela empresa. Então, mesmo a Marvel com o Homem-Aranha é muito parecido, sabe? Hoje em dia, X-Men, o caralho é 4, mas o Homem-Aranha é o carro-chefe da Marvel. Qual é que os filmes fizeram outras propriedades intelectuais ficarem mais famosos recentemente? Quem conhecia Vingadores? Homem de Ferro. Se não fosse pelos filmes, quem quer conhecer os Vingadores? Quem são os Vingadores? É. O Homem de Ferro e o Thor, eles só fizeram o filme deles porque eles não tinham acesso à franquia dos X-Men, né? Então é o que sobrou. Exato. Na época. Hoje em dia, né? Meu Deus, Homem de Ferro. Uhum. Mas na época que saiu o primeiro filme, a gente pensou, pô, filme do Homem de Ferro, tá ligado? Que bizarro. Uhum. Voltando, né? Tem várias coisas relacionadas, né? Por que é bosta? Por que alguns fica legal? Um dos motivos que eu acho que o Batman ficou legal, a importância que eles tinham que dar pra propriedade intelectual que eles têm. Tem que tomar cuidado com o que eles lançam, né? Porque é muito valioso o Batman pra eles, nesse universo, né? E outra coisa é simplesmente o fato de que eles resolveram adaptar quadrinhos, né? Eles estavam provavelmente lidando direto com a DC, no caso, em nível de propriedade intelectual, né? Como eles não estavam fazendo filmes, não tinham que lidar com o estúdio de filmes que tem os próprios prazos. Mas uma pergunta, eles não criaram eles criaram o próprio universo, você não acha? Sim, o universo Arkham é baseado nos quadrinhos, mas é o universo deles. Isso. Então isso eu acho que é o ponto fundamental de por que deu tanto certo, porque eles tiveram toda a liberdade de criar o jeito que eles fizeram. Claro que eles consultaram o Gibi e provavelmente falaram direto com a DC sobre o Batman, porque a DC deve ter regras de como tu pode ou não pode usar, claro, o Batman, ela tem, sabe? Total direito de veto, com mas certeza. Mas o fato de como tu conta a história, não existe um prazo de ida e volta em aprovação, por exemplo. O Batman pode fazer isso no jogo, ele faz isso no filme, esse personagem ele conhece, esse personagem é o vilão, não é o bandido. E quando tu lida com uma propriedade intelectual direto com um filme, tem esse negócio de aprovação que não é só mais entre tu e quem é dono da propriedade intelectual. Tem tu, quem é dono da propriedade intelectual e quem tá fazendo o filme. Ou seja, eles podem mudar de ideia. Filmes mudam de ideia durante o filme o tempo inteiro, sabe? Às vezes, poucos meses antes de lançar um filme, eles mudam de ideia do que o personagem, o vilão vai fazer. Alô, Esquadrão Suicida, aquele abraço. Ah, aliás, fato curioso, assim, eu tô trabalhando com um pessoal que vem da Warner, né, daqui, de Montreal, e é aqui que eles estavam fazendo o Esquadrão Suicida, o jogo. Ele seguia a linha do Arkham, assim, ele não era uma adaptação do filme, sabe? Ele era uma adaptação própria do universo, usando os personagens do filme pra fazer boost, da, né? Aproveitar o boost do cinema e tal. Mas era totalmente à parte, assim, sabe? Eles tinham regras e histórias totalmente à parte, assim. Eles diziam que o jogo era mais legal que o Batman, sabe? Uhum. Eu também acho que todos os jogos que eu fiz na minha vida são melhores do que mas todos também, os outros. Eles também fizeram o Batman, sabe? Ah, bom. Deixa eu te falar o que eu acho, Rafa, Igor, Fernando, pessoas que estão ouvindo, sobre a por que, né, que a gente está vendo uma gradual melhoria na qualidade dos jogos, falando especificamente dos jogos, que são baseados nessas outras propriedades. É, eu acho que durante muito tempo, videogames ainda eram, pela maioria das pessoas aí que não são jogadores, não são os gamers, era considerada uma mídia acessória. Primeiro era um brinquedo, né, depois era só um passatempo, e eu acho que muito dessa mentalidade ainda estava presente não muito tempo atrás, quando você falava de grandes estúdios, como uma Warner da vida, querendo fazer adaptações para jogos das suas franquias. Então eles imaginavam que, bota o nome do Batman e o resto acontece automaticamente, sabe? Ou vincula o lançamento do jogo ao lançamento do filme, porque o nosso esforço de marketing vai ser unificado, vamos, entre aspas, economizar com isso. Por causa disso, faz um jogo rushado. Você lança um jogo de qualquer jeito, porque precisava ir na onda do filme. E eu acho que a própria maturidade da indústria de videogame está proporcionando que a gente tenha forma diferente de abordar isso, que é, não, peraí, os videogames eles são tão importantes quanto os filmes e os quadrinhos. E se pros filmes e pros quadrinhos a gente tem uma liberdade editorial completa, por que não os games? Por que que meus games têm que estar atrelado ao exatamente um plot ou um universo que já tá no filme ou já tá no quadrinho? Não, vamos dar para os estúdios que desenvolvem os jogos essa mesma liberdade de ter o seu universo. E eu acho que é aí que a qualidade de uso dessas IPs no videogame, deu um salto gigante. Mas acho que ainda tá tudo amarrado. O respeito e o reconhecimento que a indústria de games tem junto a essas outras indústrias que antes não tinha, é que nos dá essa possibilidade. Você vê um outro grande exemplo de obras adaptadas que a gente tem, que são os jogos da Telltale. E cada um deles é feito com o seu próprio plot, o seu próprio universo. No Batman da Telltale, você pode escolher matar com o Batman, né? E isso tem consequências ali do meio da história, que com certeza foi algo muito debatido entre a Telltale e a DC. Vocês decidiram, tamanho era esse reconhecimento pelo que são os games e o que a Telltale tava fazendo, que eles até isso puderam ter a liberdade de fazer, porque era importante para a experiência do jogador. E isso, cara, é que eu acho que é o ponto fundamental do que a gente tá falando aqui, que não era realidade antes. É até quando você vai no sentido contrário, também acontecia. Ah, filme do Tomb Raider. Bota Lara Croft Tomb Raider no título e foda-se, sabe? Se o filme é bom, se é ruim, se ele conta uma história interessante ou não, vamos só pegar ali o dinheirinho dos jogadores que vão reconhecer a sua heroína tendo o pôster do jogo. E hoje você cada vez mais tem plots que são independentes, né? Tudo bem que qualidade de filme baseado em game ainda não chegou lá. Isso é uma coisa que eu queria conversar, porque uma coisa é a conversão, esse sentido contrário é muito mais difícil, sabe? Existem pouquíssimos exemplos de filmes ok, medíocres, de uma forma positiva nesse contexto, inclusive, de filmes que são baseados em jogos. E por que que isso é tão difícil de fazer, sabe? Todo mundo lembra de Super Mario. Apesar de muitos de nós quererem esquecer. Uhum. Então, teve muito filme ruim. Jogo, proporcionalmente, dá filme ruim, sabe? Eu tenho duas teorias, assim, eu não consigo... Eu acho que elas se compõem de certa forma, sabe? Uma é, história de jogo nunca é tão boa pra filme, sabe? Tipo, tem uma parte de história de jogos que ela é muito intrínseca da como você joga o jogo. Tipo, Super Mario, sabe? Qualquer história de Super Mario, sabe? Jogo não precisa de história, em alguns casos. Você precisa de um contexto mais do que história, e contexto não é suficiente pra um filme, né? Então, você vai tentar converter tudo que existe no Super Mario num filme, vai fazer aquela bomba lá. Não é tão... Se você parar pra pensar o que o cara tentou fazer, né? Tipo, o drama e tentar incluir os pulos. Porque o que tem história? É um cara que pula, ele é mecânico, ele tem um irmão, ele salva uma princesa, ele tem um chefão final que é um dinossauro, tem um fungo, ele gosta de fungos por algum motivo, sabe? Tipo... O cara não errou tão longe, tá ligado? Ele até tentou ser bem fiel, ele só tentou fazer um filme em cima disso. O filme é uma bosta. Duas coisas que eu queria falar. Uma do que o Tidá tava falando, né? Que eu acho que isso representa a maturidade da nossa indústria, né? Antes a gente tratava a gente como a gente fosse criança, adolescente, né? Deixa eles brincar com a nossa coisa séria aqui. A gente faz a coisa séria e vocês brincam de fazer a coisa séria com o videogamezinho de vocês. No último tempo, o cinema foi a mídia mãe, né? Tipo, ela é a principal e jogos... Alguns jogos chegaram ao sucesso necessário pra quebrar a barreira e fazer filmes. Então, você tem o Super Mario, você tem Double Dragon, você tem Mortal Kombat, que é uma das minhas exemplos de casos de sucesso, inclusive o primeiro Mortal Kombat. Yep. Ah, é verdade. O Street Fighter também foi excelente o filme, hein? Mas sabe o que é bizarro? Porque, por exemplo, Mortal Kombat, e aí isso entra uma outra coisa, sabe? Que é quando você tenta demais, sabe? Mortal Kombat é Street Fighter que mostra bem isso. Qual que é a história dos dois? É totalmente a mesma coisa, sabe? É uma galera que se pega de pau ao redor do mundo, sabe? O que eles fizeram com Mortal Kombat? Mortal Kombat é isso, tá ligado? Você tá lá, você foi convidado pra esse duelo e vai ser até a morte. Beleza. Street Fighter, não. Tem que salvar o mundo, e tem uma base militar, e aí tem o cara, e eu vou fazer um X1 durante várias... Sabe? Tipo, aí você percebe que você começa a tentar fazer um filme, uma história de uma narrativa de um jogo, de uma coisa que você não tem. Então, praticamente o mesmo exemplo, duas formas totalmente diferentes. Uma é boa, a outra é uma bosta, sabe? Uma é razoável, a outra é muito ruim. Boa nesse contexto é medíocre. Então, a gente tá assumindo que medíocre é bom e bosta cair pra baixo disso, né? Dois exemplos que eu tenho de filmes que eu acho que conseguiram fazer isso relativamente bem foram, um, ainda dentro, mais ou menos dentro desse mérito do Mortal Kombat, que é Silent Hill 1, e ele troca bem pouca coisa do primeiro jogo. Então, ele meio que mistura um primeiro jogo com o segundo jogo em alguns elementos, faz uma construção a partir disso e reconta essa história, sabe? Em filme. E é quase um pra um em algumas coisas, assim, sabe? E funciona. O Silent Hill 1 é do Urban ou não? Graças a Deus. Porque ele tá exatamente nos meus piores casos, assim. E Resident Evil 1 é um pouco diferente porque ele já pega e já tem liberdade pra criar o seu próprio universo, né? Resident Evil, o primeiro filme. Resident Evil 1, é um universo 1, completamente novo e o cara foi e reinventou o que ele queria contar. O negócio da maturidade da indústria que eu tava falando, né? Que antigamente a indústria de jogos era a indústria adulta, a indústria de videogame era jogo de criancinha. Isso tem mudado, assim, sabe? Não só a indústria de videogame faz mais dinheiro do que a indústria de cinema hoje em dia, né? Isso já não é novidade, faz... Faz 10 anos que eu uso essa quote, cara. Pois é, isso não é novidade, sabe? Então ela tá sendo levada a sério numa maneira financeira de investimento, né? Tem dinheiro na indústria de videogame, como o fato de que os próprios jogadores de videogame cresceram, né? Tipo, 30 anos atrás, 20 anos atrás, a maioria dos jogadores de videogame era criança. Hoje em dia não é mais isso. A idade média de um jogador de videogame é 35 anos, sabe? E tá 50-50 homem e mulher, sabe? Não existe mais de menino, criança, assim, adolescente. Isso não existe mais. Então o reach, né? O alcance da mídia é gigantesco comparado. Então elas têm que levar videogame a sério. E hoje em dia o que acontece é indústrias de filmes imploram: por favor, podemos fazer um filme do seu jogo? É, mas ainda nesse caso, por que que eles falham, sabe? Miseravelmente, assim, aonde que eles perdem? Então, que eu vou chegar no meu próximo ponto, que videogames e jogos, eles contam histórias por maneiras totalmente diferentes, por motivos totalmente diferentes. O videogame, ele conta a história primeiramente pra criar contexto pro jogador. O jogo é sobre fazer coisa, né? E a história no jogo é por que que tu faz coisa. E isso voltado pra perspectiva do que o jogador tá fazendo. E o filme não precisa se preocupar com isso. O filme conta a história é sobre um outro personagem, tu tá lá passivamente vendo o que acontece com ele. O que acontece com ele muitas vezes não importa pra ti, sabe? Porque tu não é ele, tu só fica mais com um observador, vendo como se desenrola a história dele e tal, e num jeito muito mais possível. Videogame, ele precisa ser mais específico em como tu conta, né? O contexto do que tu tá contando precisa ser mais claro, porque é o jogador que tá fazendo. E isso tem requerimentos diferentes, né? Por isso que filmes, por eles precisarem se importar menos com isso, né? Porque não existe o jogador, todo mundo é espectador nesse sentido. Eles são mais livres pra contar a história. E eu acho que videogames, eles são mais limitados pra contar a história por causa... Isso é a minha opinião, né? Eu acho que videogames são mais limitados em como eles contam a história por causa disso, sabe? E a própria indústria em si tá amadurecendo nesse sentido. Como videogames podem contar a história melhor. É, mas tem uma coisa também assim, ó, videogame tem mais tempo pra contar uma história, sabe? Que é uma coisa que eu penso que é o outro problema, que eu falei que eu tenho dois pontos, né? O outro ponto é o World of Warcraft, sabe? Você tem uma enciclopédia de história que tem, sei lá, 20 anos sendo desenvolvida, trocentos personagens, todos são importantes pro desenrolar do contexto do que é o jogo, e como que você faz um filme de 2 horas disso, sabe? Como que você diz assim, eu vou focar só nessa parte, tipo, como que você faz um filme de Chrono Cross, sabe? Ou como que você faz um filme de Final Fantasy, sabe? É parecido com livro, né, cara? Tipo, livros que é uma coleção gigante de livros, tem trocentos personagens, todo muito bem descrito, vai contar essa história toda em 2 horas, como? E às vezes eu tenho a impressão que as construções do que é importante pra um jogo, pra narrativa, né, tipo, às vezes fica muito diluído, assim, partes completamente diferentes, assim. Por exemplo, o livro, pelo menos, ele tenta estruturar cronologicamente, né, então você tem uma narrativa e uma estrutura cronológica que se assemelha ao que você vai ver em filmes. Em jogos isso acontece de forma menos orgânica, assim, então talvez essa é a parte que também as pessoas se embananam, sabe, que é tentar mostrar demais. World of Warcraft, ele falha em tentar mostrar demais, assim, sabe? Tipo, ele consegue ser bom em algumas coisas, mas você percebe que ele começa a botar mais personagens, assim, e ele percebe que, cara, você não conseguiu nem arranhar a parte que é legal do universo do jogo e já ficou confuso pra caramba, assim, sabe? Eu acho que um contra-exemplo do que vocês estão falando, na minha opinião, é o Final Fantasy Spirits Within, né? Que tentou representar o mundo do Final Fantasy, mas não quis usar filme. Mas qual é o mundo do Final Fantasy? Phoenix Down. E qual Final Fantasy? É um esquema de, tipo, magia, tecnologia, tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Aí tem esse mal que você não sabe onde vem, mas tem que combater. Mas eu acho que, na minha opinião, o que é legal desse filme é que os personagens são massa, a história é bem massa. Eu acho super bem representado, mas é CGI, né? Só que, assim, eu acho que foi a melhor escolha, porque é um universo muito complexo e mais fácil de representar com... É um multiverso quase, né? É mais fácil de representar com, tipo, com uma animação do que tentar botar um monte de personagem e fazer aquilo parecer, aqueles personagens parecer viver naquele mundo, assim, sabe? O fato do Final Fantasy em si, eu lembro que esse filme eu curti muito na época que saiu, assim, mas o exemplo que eu tenho dele, engraçado, é que eu considero ele como um filme que, mesmo se não fosse Final Fantasy nome, sabe, ele se representaria sozinho, assim. Eles escolheram botar Final Fantasy nome, porque Final Fantasy é uma propriedade intelectual que toca naqueles assuntos de tecnologia, de magia que tu falou, e botaram o nome ali. E até é difícil de tu desprovar isso, porque cada jogo Final Fantasy, ele é sozinho também, não, eles não são sequência. Então não tem que se preocupar com nenhum daqueles outros personagens, sabe? Tu cria aquele universo do filme. Só o Cid. Não esqueça o Cid. É só o Cid. Tem que ter o Cid. Então, eles têm só esses pontos, assim, pequenos. E o filme é isso também, sabe? O filme é... Vamos criar esse universo Final Fantasy e contar essa história. Com menos personagens, com menos lugares, assim, com menos monstros, sabe? Mas que a gente conte uma história Final Fantasy, sabe? Mas eu tô com um seco, Rafa. Que isso não era óbvio na época. Não, não era mesmo. Tá, é, hoje é muito mais fácil a gente falar isso, porque teve um amadurecimento desde então. Mas eu lembro também da minha impressão do Final Fantasy Spirits Within ser muito parecida com a dele, de que, putz, é desse jeito que você faz. E aí eu acho que isso é muito importante, você ter o devido, vamos dizer, a liberdade mesmo criativa de qualquer obra, né, que você está fazendo. Então é importante você pegar um filme e não ter aqueles pontos obrigatórios que você tem que mostrar só porque você está baseado em outra propriedade intelectual. E o Final Fantasy Spirits Within, que eu me lembre, foi o primeiro que entendeu isso. Jogo baseado em filme, o contrário agora. Eu acho que eu só conheço um que eu gostei pra caralho, que jogaria de novo hoje. Street Fighter, The Movie, The Game, The Movie. Pô, foi mais longe esse jogo, cara. Esse foi mais longe. Steve Jackson's King Kong? Não, cara, eu gostei muito do Spider-Man 2. Spider-Man 2, na época, foi fantástico. Eu gostava, cara, muito de Batman pra Mega Drive. Batman Returns. Batman Returns? Ou era o Batman Forever? Returns, que era o que enfrentava as gangues de palhaço e tal. Ah, era massa. Era, esse era muito bom. Mas por que, Rafa, que você... Que só... Esse você gosta? Pensando mais, acho que talvez tenha um outro exemplo. Por que será, né? O Spider-Man 2, é claro que eu ser fã, mas eu acho que foi o único jogo do Homem-Aranha de todas as dezenas de jogos já lançados que fez o web-swinging em si ser divertido pra caralho, sabe? Nenhum outro jogo do Homem-Aranha que veio depois fez uma coisa tão divertida de brincar. Eu lembro que eu botava o jogo e só ficava me balançando pela cidade, assim, sabe? Porque era divertido. Sim, mas Rafa, desculpa se eu for ignorante aqui, mas esse jogo era baseado no filme, tipo um pra um? Sim, foi baseado no Homem-Aranha 2. Você lembra de Matrix? Sim. Enter the Matrix. Cara, eu tentei gostar tanto desse jogo, velho. Eu queria muito gostar. Eu também queria, cara. Eu vi o filme. Pô, imagina que massa saísse um videogame disso, cara. Ia ser muito bom. Você jogar no começo parece massa, você começa a jogar e você fala, puta, esse jogo é bom, cara. Acredita. Vai, Igor, confia. Na verdade, você tem uma cena no aeroporto, assim, você começa a ver que é tudo nas coxas. O jogo vai se desmantelando, assim, né? Vocês são muito pra Fentex, esse jogo de... Eu lembro do Back to the Future 2 e 3 pra Nintendo. Era muito bom, Seco, muito bem lembrado. Era o jogo mais sem sentido que podia acontecer. Você tinha que entrar nas lixeiras pra tentar achar as páginas do manual. É tipo, não fazia sentido nenhum aquele jogo. Randomicamente, você ia parar no passado, você tinha que achar as páginas, né? Tipo, não fazia sentido nenhum, sabe? A única coisa que tinha lá era os personagens parecidos. Mas um jogo que eu achava que fazia muito bem, dois deles. O Jurassic Park pra Mega Drive e o Jurassic Park pra Super Nintendo. Que um era um adventure e o outro era um side-scroller. Uhum. O do Mega Drive era quase um pra um do filme. Super bem feito, super bonito pra época. E o do Super Nintendo era, tipo, era top view, você ia investigando. jogando e achando partes e achando cartão e conseguindo entrar nas complexos. Nos complexos, tipo, era em primeira pessoa. Aí às vezes tinha uns T-Rex, aí você jogava meio um first person shooter pra matar eles e tal. Vocês esqueceram de mim também, né? Nossa. Home Alone, cara. Não era tão ruim, não. Então. Só que assim, eu era muito novo pra entender como jogava esse jogo. Então eu não conseguia jogar. Eu só, né, ficava tentando entrar e morria, assim, tipo, não entendi o que tinha que fazer. Porque assim, eu acho que funciona melhor quando você pega o espírito do que o filme representa e faz isso um jogo, assim, sabe? Isso. E não tenta fazer um por um, assim, sabe? E vice-versa, assim, sabe? O espírito do que o jogo representa. Acho que isso que é importante, assim, sabe? Não dá pra gente falar do assunto sem falar do ET, né, cara? O jogo que single-handedly quase afundou a indústria inteira. Cara, eu vi os comentários sobre esse jogo, sobre ET, e eu comecei a pensar que esse jogo talvez não era tão ruim, mas ele era muito pra frente da época. Porque para pensar, ele é tipo um Metroidvania, cara. Olha que loucura isso. Porque os cenários são consistentes e você vai de um lado pro outro, sabe? Os mapas, eles se repetem, assim. Se você tá nesse mapa, você vai pra direita, você vai pra um outro mapa, você volta. E o jogo é todo baseado em você ter esse mundo macro que você fica explorando os pedaços da tela, sabe? No Atari, tá ligado? Tipo, pra pensar o jogo, tipo, os caras tinham uma ideia muito louca pra época. É claro que a história de verdade, ela não é tão simples quanto um jogo destruiu a indústria inteira, né? Acho que tinha uma crise na época e o ET foi tipo que... O estopim. Foi o estopim, é. Foi o que chega, sabe? Pra quem quer saber mais sobre a história do ET e ouvir de pessoas que pegaram o jogo pra jogar antes de falar 2 horas sobre o assunto e foram, realmente fizeram um trabalho fantástico de desenterrar as histórias dessa época, o programa Dash 71 do Jogabilidade é sobre ET e ele questiona, seria realmente ET o pior jogo já feito como é a fama que ele leva? E eles, na verdade, argumentam que não, por motivo, quer dizer, é um jogo ruim, mas não tanto assim, e colocam dentro do contexto da crise que já estava pra acontecer, né? E eu acho, cara, fantástico, se vocês quiserem saber mais sobre isso, Dash 71, dos meus amigos lá do Jogabilidade, foi um dos melhores programas que já fizeram sobre o ET. Olha só, state my point do que importa é, tipo, trazer o espírito do jogo com 2 exemplos que eu vou fazer o Giliard cair da cadeira e ter um treco. Vai. Primeiro é o GoldenEye. Puta. Nossa, que o pariu! Cai da cadeira. E o segundo é o James Bond pro GameCube. Porque o GoldenEye era do 64, mas o James Bond Everything or Nothing, feito pela EA, antes da gente trabalhar nela, né, só pra deixar claro, pro GameCube, eles pegaram e fizeram a própria história de James Bond para videogame. Quando que você ia imaginar que o James Bond ia ter uma história única para um videogame? Foi o 007 Everything or Nothing, um dos melhores jogos também do GameCube, que só tem jogos fantásticos. Cara, até a Bond Girl era uma atriz que fez o mocap e deu o likeness dela pro jogo. Esses personagens não existem em outro filme do James Bond. E foi excelente. Acho que era o William Dafoe que era o vilão, seco. Eu acho que era ele que fez o vilão do 007, Everything or Nothing. Esse jogo, eu acho que ele captura tão bem o que o 007 representa com o Bond Moment. Assim, você tá no level, de repente, você olha assim, tem uns barris, esse barril tá perto de uma ponte, e aí a ponte tá em cima do barco e o vilão vai fugir, sabe? Você pode tentar matar o vilão antes de entrar no barco, você pode tirar no barril que explode, cai a ponte e afunda o barco e ele não tem pra onde fugir, sabe? Aí dá tipo aquele Bond Moment, assim, sabe? Tipo, te dá aquele boost, assim, tipo, porra, que foda que eu sou, sabe? São poucos jogos, acho que conseguem trazer aquela sensação que você vê no filme quando o 007 inventa uma história, inventa alguma coisa maluca e incrível, faz alguma coisa incrível e você conseguiu botar aquilo no jogo, assim, sabe? Cara, um jogo baseado em filme, lembrando agora que tu falou do 007, eu lembrei um que eu joguei muito na época, curti bastante, que foi o Missão Impossível do Nintendo 64. Eu adorava esse jogo, porque ele foi, eu acho que foi uma das primeiras experiências jogando um jogo de stealth mesmo, assim, bem feito, sabe? Furtividade, arma silenciosa. Eu tenho memórias muito boas desse jogo, cara. Ele era, tipo, uma história paralela à história do Missão Impossível 1, do primeiro filme, que é o melhor filme da série. É, reza a lenda que Metal Gear nasceu pra ser um filme do Rambo, né? É. Que eles estavam tentando fazer um filme do Rambo, não sabiam se ia ter direito a IP ou não, mas eles queriam fazer um jogo do Rambo, e isso foi o pitch pra daí sair o Metal Gear 1 de MSX. Nossa. Tem Asas Indomáveis também, hein, Top Gun. Quem nunca falhou em pousar o avião na porra do porta-aviões? Na porta-aviões. Vocês chegaram a jogar, eu acho que desses jogos que representam muito bem um filme, que é o Alien de Arcade, onde você tem 2 metralhadoras, tem que... Nossa, cara! Como 2 Mariners, sabe? Contra no mundo do Alien, claro! Aquilo é o que você viu no Aliens, né, no filme. Tipo, você quer ser um Marine matando Alien e salvando pessoas, assim, sabe? Tomando susto. O Terminator, o jogo faz parte da cronologia oficial, se não me engano. O Terminator de Arcade, que você atira em primeira pessoa. Agora, quem não faz é o Robocop versus Terminator. Cara, o Robocop do NES, velho. O Robocop do NES. É. O Rafa vai falar de uma parada que eu ia falar também. Mano. Recentemente, o Alien Isolation, cara, que é baseado na minha prima, não é baseado num filme do Alien, mas baseado numa parada intelectual. E é excelente, cara, que é de um novo, filme. Captura total, cara. Sim, ele pega o que é a essência da propriedade intelectual Alien nos filmes e faz... Alien vs Predador nos jogos também não ficou ruim, não, cara. Era isso que eu ia falar, na verdade, achei que era o que o Rafa ia falar. Olha que coisa louca. Você pega uma franquia de filme, Alien, outra franquia de filme, Predador. Faz um jogo das duas juntas, Alien vs Predador. Mas eles são e essa porra vira, né? Um filme depois. Aliens vs Predador, um AVP, filme. Cara, AVP é massa pra cacete. O primeiro filme eu gostava bastante. Então, AVP é tipo o caso do sucesso, né? O jogo é bom, o jogo gera um filme do jogo que é bom. Porra. É. Que por si era um jogo baseado em dois filmes diferentes. Eu sempre achava que eles fossem parte do mesmo universo, pra ver como eu sou novo, né? Mas então, vocês não têm amor nenhum pelo que a Telltale tá fazendo, não? Trazendo IPs foda pros videogames, não? Sim, Sou eu mesmo? Cara, o do Game of Thrones eu achei interessante a maneira como eles pegaram pra fazer. Tem um amigo meu que é fãzão do Game of Thrones, que odiou a série da Telltale. Eu gostei. Mas o fato de serem baseados no universo, eles criaram o universo pop, tu joga com uma família própria do jogo, que não existe, essa família não existe nos livros. Então, nesse lado, eles tiveram essa liberdade, né? De criar esses caras. Mas ao mesmo tempo, né, eles... não sei se foi forçado, ou seja, lá que for, eles botam esses personagens do livro e do seriado no jogo pra tu interagir diretamente com ele, sabe? E isso fica meio awkward. Um cara do seriado, que eu sei que ele tá até o final do seriado, é o vilão do jogo. Tipo, eu sei que eu nunca vou matar esse cara. Eu já sei que vai acontecer com ele. Eu sei que eu nunca vou matar ele, sabe? Eu sei que eu nunca vou ter a minha vingança, sabe? Eu sei que essa personagem nunca vai se dar mal, porque no livro ela tá viva e bem ainda, sabe? Então esse tipo de interferência com um com o outro, eu achei que talvez não tenha funcionado tão bem. Um outro jogo que foi menos conhecido do Game of Thrones, que é um action adventure RPG mesmo, eles se distanciaram totalmente, é só baseado no universo Game of Thrones, mas tu não interage com gente, assim, todos os personagens são do jogo mesmo. Eu acho que a história ficou um pouco mais amarrada por causa disso, né? Eles não criaram essas dependências que eles teriam que continuar, né? Cara, mas a Telltale com Walking Dead fez um trabalho fantástico. Mas é baseado na série ou no quadrinho? Eu acho que é mais no quadrinho. Você, por exemplo, passa por personagens do seriado e dos quadrinhos em timelines diferentes da que você vê no seriado ou nos quadrinhos. E isso é muito interessante. Inclusive, tem backstory, não vou dar spoiler, backstory de personagens do seriado que você vê no quadrinho, que nunca tinha sido explicado. Você sabe, aconteceu tal coisa com essa pessoa no passado dela. E aí no jogo você vê acontecer. Eu também não acho que eles acertam sempre, Rafa, igual você tá falando. Mas eu acho que essa é uma série, Walking Dead, excelente trabalho da Telltale de adaptação do IP. Eu acho que Wolf Among Us é um também que é excepcional, direto dos quadrinhos, que eles adaptaram e mandam muito bem. O Batman eu não joguei todo a primeira temporada, eu joguei um episódio e meio, mas também o que eu joguei gostei bastante, achei totalmente uma experiência diferente de ser o Batman, até pra quem já jogou a quadrilogia Arkham e tudo, mas eu curti bastante o que eu vi até agora, e acho que eles estão acertando. Claro, o estilo de jogo deles favorece muito também, você contar histórias, você praticamente guiar personagens naquele mundo, naquela história, que é um adventure game e tal, mas eu tenho bastante respeito e acho que eles entendem bastante de o quanto de liberdade eles precisam ter quando eles negociam uma IP com alguém pra poder fazer um game que tenha um mínimo de valor e respeito. Tem a série Lego, cara. Acho que vale, tipo, mencionar, assim. Eles mandam muito bem em pegar... Claro. Não é pra todo mundo, né? Tipo, não é pra todos os gostos, mas eles fazem muito bem em pegar um filme e adaptar no universo do Lego, recontar aquilo e ser interessante de novo, sabe? Eu, aqui em casa, a gente joga sempre que sai, a gente tenta jogar um deles, assim. A gente jogou Senhor dos Anéis, jogou Harry Potter, Jurassic Park, os Star Wars. É bom, cara. É muito bacana. Indiana Jones. Lego Batman é excelente, cara. Batman, rapaz. As piadinhas que eles fazem. Ó, direito, rapaz. Lego em si, eu acho que é outro nível de conversa, assim, cara. Porque a própria Lego, o jeito como que eles levam para o intelectual é totalmente diferente, sabe? É, mas tem uma personalidade própria nos games, né? Os games, eles criaram uma identidade de como eles comunicam, eles recontam filmes e eles são consistentes nessa forma, assim. Sim, cara. Queria propor um encerramento aqui. Pior exemplo de vocês dessa... Pode ser um exemplo pior. O pior de vocês. Por que não o pior e o melhor? Eu não falei do meu melhor. Qual é o teu melhor? Ah, então, ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber o que você quer saber. Você não falou até agora, mas você não mostra. Juliadezinho, fala aí. Qual que é a melhor? Não, não quero falar. Eu ia falar do Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, que eu acho que, de novo, uma coisa fundamental que a gente falou aqui, um jogo, pra ele ser minimamente respeitável, baseado numa outra IP, ele tem que ter a liberdade de fazer um game. E se isso significa uma história que não tá atrelada ao que já foi contado na IP, foda-se, você dá a liberdade pra fazer uma nova história. Se isso significa deixar um personagem tomar atitudes que ele não tomava em outras obras, mas porque você quer dar agência para o jogador, e é uma coisa importante nos games, foda-se, você tem que fazer isso. O Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay foi exatamente isso. Eles pegaram um universo que existia, não era nem o mais conhecido do mundo, mas tinha lá o Vin Diesel carregando a franquia, e fizeram, cara, um jogo de ação que, se não fosse um jogo do Riddick, ainda ia ser um jogo foda pra caralho. Eu concordo contigo. Riddick é um exemplo muito bom de jogo baseado na propriedade de filmes. Mas tem outro lado, que os jogos, eles não são baseados nos filmes em si, na propriedade intelectual. E isso a gente já falou de outros exemplos que funcionaram também, né? Baseado no filme em si. E outra coisa é que Chronicles of Riddick é um projeto do Vin Diesel. E o estúdio que fez os jogos são os estúdios do Vin Diesel. Ele é fundador da Tygon Studios, que foi o estúdio que fez os jogos do Riddick. Então, eu acho que ele também não queria arruinar a propriedade intelectual dele, né? Ele é um cara inteligente. E ele gosta da franquia, né? Ele é viciado em games e ele gosta da franquia. Então, ele é um excelente diretor criativo. É como o Joey Madureira fazendo Darksiders, sabe? Então, vamos falar dos piores exemplos, então? Pior, eu vou falar aqui, ó. House of the Dead, um filme. Caralho. Ai, cara. Você, pior. Fernando, qual que é o pior adaptação que você já jogou? Não, cara, eu acho que o Street Fighter The Movie, pra mim, é muito pior que House of the Dead, cara. Tipo, desculpa, mas é um filme mais ridículo já feito, cara. De longe, assim. Eu vou com o Mario, cara. Eu vou com o Rafa clássico. Com o filme do Mario. Rafa é claro. É, não tem jeito. É, o Mario não dá, cara. Não dá pra superar, cara. Não, não tem como. Eu vou de Mario também, porque fudeu. Aquele pedaço de cocô. O fungo salvando eles é muito foda. Pod Quiz. Pod Quiz Musical volta aí, rapaz, depois de um intervalinho no episódio 200, onde a gente não teve tempo de fazer, mas eu vou trazer pra vocês quem acertou o Pod Quiz do episódio 199. O Zabuzeta vai tocar pra gente a música do episódio 199 pra vocês lembrarem aí. Quem ainda não sabe, isso aí é a trilha sonora fantástica de um jogo de um dos meus estúdios indie preferidos, da Supergiant Games, é o Bastion. Essa é a trilha sonora, uma das músicas do Bastion. E quem acertou? Muita gente, mais de 20 pessoas. Então vou ler o nome dos 10 primeiros aqui. O Murilo Floriani, nosso patrono, foi o primeirão. Mas além dele, o Diego Groselha, o Alan Malavasi, o Paulo Otaku, o Gregório Gato, o Diego Ferreira, o Tarcísio Rezende, o Ulisses Parola, o Alexandre Miyagi e o Felipe Broco e muitos outros de vocês mataram aí na mosca Bastion como Pod Quiz. E nessa nova semana, episódio 201, mais um Pod Quiz musical pra vocês. Zabuzeta vai tocar pra gente ouvir aí. Vai lá! Quem acha que sabe, manda aí um tweet para @podquestbr ou um comentário no podquest.com.br episódio 201 ou ainda youtube.com/podquestbr episódio 201. É isso, senhores. Eu sei que tá todo mundo com pressa, então vamos fechar aqui o episódio 201 do podcast. Queria agradecer Igor de Castilho, Fernando Seco, Rafael Kunen, sua presença. Rafa, por que que você tá com tanta pressa? O que que você tem pra fazer nesse domingão? Cara, tá cheio de coisa pra fazer. Eu tenho banheiro. Eu tenho que fazer compras ainda, tenho que falar com a patroa. Ainda combinei de jogar online com o pessoal daqui mais tarde um pouco. E tenho que dar uma limpada no apartamento, tá na zona. O Rafa chegou no meu apartamento aqui semana passada pra gravar um episódio e falou: ah, mas o apartamento tá arrumadinho, bonitinho, não tinha nada demais, assim, é tudo normal, tá, o apartamento, não tinha nem limpado. É a referência dele tava diferente. Não, desde que a Cintia tava aí, tipo, ele nem fez nada, assim, ele anda na ponta dos pés pra não sujar nada. tiram a parada da mesa, botam no mesmo lugar pra ficar na marquinha da poeira. Até a cama, né? Você só a mesma daquele lado da cama. Ele nem senta no sofá. É ruim, rapaz. Não é nada disso, não. E você, Igor de Castilho, o que tá te esperando depois dessa gravação do PodQuest? Opa, dia das mães, a minha sogra tá aqui e fez uma costela maravilhosa aqui no forno. Vamos, que beleza. E jogar mais Zelda. É, né? Dia das Mães, um beijo aí pra todas as mães do Brasil. Beijo pra minha mãe Márcia aí, que já falei com ela mais cedo. Fernando Seco, e esse Dia das Mães aí, o que tem de bom pra tu fazer? Agora eu não sei, eu acho que eu vou estudar alguma coisa, brincar de estudar alguma coisa e ver umas besteiras na TV depois. Eu também vou terminar de jogar minha Weekend League do FIFA 17, que tô sempre jogando todo fim de semana. E fecha por aqui mais um episódio pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Falem aí dos seus jogos baseados em filmes, seus filmes baseados em jogos que vocês acham bons, ruins, bons exemplos, maus exemplos. Manda tudo pra gente aí nos comentários e comentar com vocês, participar da comunidade do PodQuest. Guilherme Lopes se despede de vocês, Igor de Castilho, Fernando Seco, Rafael Cunha também. Um abraço, até semana que vem. Tchau. Vamos lá. Vamos bater a palminha. Que isso? É a costela que ficou pronta?